152 Delta 53000, ajuste no 020. 02030, eu peço. Solicito se possível voar direto no TAP. Autorizado. Obrigado. Estabilizou 5809. Completa ele, se chama a torre 118 metros. 8 metros, boa noite. Boa noite. 6643, autorizado ele, reporta estabilizado. Autorizado ele, 6643. 020, reporte quando baixar do trabalho. Reportará. Travou 5809. Autorizado pouso pista 10, vento 160 graus com 12 nós, o ajuste 1020. Recebe pouso, 5809. Jet 509, fica atento à pista úmida. Jet 509. 75809 no salão de 28, livrando a sua direita, pode prosseguir táxi via Alfa Juliette, portão 10, na escuta permanente. Alfa Juliette, portão 10, na escuta permanente, 809. Clear de centro, portal 1500, 01080. Clear de centro, portal 1500, 1000, com 1000, heading 40. 643, torre 1186. 1186 agora, 643. No 643, torre. Boa noite. No 643, ajuste 1020, baixar travado. Baixar travado, 1020, ajustado com 643. Tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 160 graus com 10 nós, atenta a pista úmida. Lembra qual o seu nome zero, 643. Tudo isso. Bom, você vai na we expect to increase speed by 0.6 and reduce gets to high. Can we keep adding money? Boa noite, Chanel, é 258, tem que ter informação aqui. Descendo para 1.50. Organizou 050. 050, para o possível projetado. Voando pro 065, está pequenas formações à frente, completamente visual. 052, desce para 2000, 1020, autorizado ele. É, registrado. 7, portão 03, na escuta permanente. Alto, Juliette, portão 03, na escuta permanente. 01080. Now, 6258 autorizado, voa posição ITAP, desce para 4000, ajuste no 020. ITAP 4000, 020, na casa 258. autorizado visual, baixado, travado, 3152. 3152 completa, chama a torre 118-6. 18-6, obrigado. Muito boa noite, é o 3152 da TAM, passando externo, baixado, travado, visual. 3152, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus com 10 nós, o ajuste é 1020. Gente, qual é a temperatura? 24, 24 graus. Gente. Forma pista 1, ok? 3152. Obrigado. Descend to 2,000 feet, at some 71020, clear the island. Minha 250, reduz para 200 mais. Reduzindo, achou na minha 250. Salvador, boa tarde, boa noite, 4062, cruzando 1165 para 150, respeito 8, maré. 4062, uma boa, desce para 2000 pés, ajuste no 020. 2000 pés, 020, ajuste 4062, maré. 3152, solo de 40, Silvana à sua direita, pode passar que táxi via Alfa, Juliette, portão 62 na escuta permanente. Escuta Alfa, Juliette. Portão 62, né? Portão 62. Pode ser 4.000, chama 6.3.5. Só 2.5. 2.000 pés livre elétrico, 1.020. 2.000 de elétrico, ela está habitada. Seleção ALS, 1714. 1714, complete the ALS, contact Tower 1.6. Tower 1.6, 1714. Good evening. Go 1714, good evening. Report down locked, QNH 1020. 1020, Stuart. Boa noite, voo 9606, cliente da Cali. Boa noite, 06, 2000 pés, 1020. 1714, now clear down, visual with the runway. 0714, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 13 knots, runway is wet. 1714, roger, clear to land, runway 10. Corrição 18612, reduz para a mínima de aproximação da 250. 18612, reduz para 250. Boa noite, o Chiné 6258. Continua a aproximação, número 2 para pouso, o ajuste é 1020. 020, tá baixado, travado, uma milha do hora marca, 6258. Sente. Boa noite, 05, Charlie correto, ajuste no 020, quase para cópia. Quase para cópia, eu vou no Chiné 6258, reporte na DA. Acusará no mínimo 258. One 714, on the ground at 46, linkage by right, after that clear text by Alpha Juliet, gate 02. Right turn, altitude 8258, vento 1950 graus, com 10 nós, utilizado pouso, pistão 10, tenta pistão úmido, ajuste 1020. Repouso 90, 6258. Torre Gol 1805, pushback acionamento no 01. 805 é ponto pra cópia? Confirmando. Teste confirmando, eu tenho aprovado 370, mantenho ou prefere coordenação pro 350? Mantém. Sim, autoridade Salvador Natal, Vieira Pesulo 1-0, Rio de Voo 370. Saída Puca, transição Zipar. Decola a pistão 0, primeira curva esquerda. Transponde 5412 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 370, Salvador Natal, Pesulo 1-0. Decola na Puca, transição Zipar. Salvador 1-0, curva esquerda, 5-4. Responde 1208 ao controle. O 1805 pronto, pushback acionamento no 01. Autoridade Central Táxi, Gol 1805. Voltarei para o táxi. O Gol 714 vai manter a posição antes da Juliette, ok? Atenção Juliette, não pode entrar. Identificação desse para 2010, ajuste no 020. Identificou 2010, 1020, eu ajuste 344. Táxi via Alfa, chama antes da Juliette. É a direita via Alfa, passando essa Juliette, tá? 2050. Na 258 vai prosseguir táxi via Alfa, Kilo, ok? Alfa, Kilo, ingressão no pátio 3, já pode para ingresso no pátio principal, acho que não é 258. É verdade, Alfa, Kilo, pátio secundário, usará para ingresso no pátio principal, né, 402, estabilizado, visual com a pista. Chama a torre agora, 118.612, 4062. 118.612, boa. Boa, 389, nossa identificação, desce para 4.000 pés, ajuste no 020. É 2, ajuste 1.020, baixado travado? Ainda não. Tente, acuse quando baixar o travado.